Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 125. Eu sou Daniel Gimenez e entra participante, sai participante e as buchetes continuam a me torrar o saco. Eu sou o Gustavo Full e um é bom, dois é ótimo e três é excelente. Meu nome é Jarvis Camargo e começou 2017 com o pé direito. Bom, amigo ouvinte, a partir de agora eu devo avisá-los que se você ouvir o programa e perceber que tem uma buchete tresloucada chamada Jarbas Camargo, é por sua responsabilidade. Não estou obrigando vocês a ouvir nada, porque hoje é dia de buchão. Mas é isso daí, gente. Com oferecimento para o Instituto Ingo Hoffmann, acesse ingohoffmann.org.br e ajude uma criança a ter esperança. O nosso site, nossos contatos, é o formulafu.wordpress.com. Tem um e-mail também para você mandar sua sugestão, seu comentário das corridas, sua participação aqui no programa, é o formulafu1@gmail.com. Temos também o grupo e a página no Facebook. É só ir lá na lupa e digitar Fórmula Full que você encontra os dois. O Twitter temos o @formula_full oficial, o @danieljimenez79 e o NS Full Throttle, pilotado pelo Jarbas. Instagram, @formulafull. Agora, uma novidade. Fórmula Full também faz parte da grade de programação da rádio Show do Esporte. Acesse showdoesporte.com.br e ouça o nosso programa todas as quintas-feiras, às 18 horas, com reprise nas sextas-feiras, às 20h30. Rádio Show do Esporte. Que legal! Mas é isso daí, então. Vamos lá, vamos começar, então. Esse programa, a gente vai falar dos lançamentos dos carros. A gente esperou lançar todos, né? Ao invés de falando um pouquinho numa semana, um pouquinho na outra, e depois juntar tudo no final. Então a gente resolveu esperar todos os lançamentos estarem concluídos. E hoje a Toro Rosso foi a última equipe a lançar o seu carro. Aliás, muito bonito, por sinal. Uma das pinturas mais lindas que eu já vi em termos de Fórmula 1. E depois a gente vai falar mais dela. Mas lembrou muito aquela Lotus Essex do início dos anos 80, final dos anos 70, mais ou menos, assim, essas épocas. Que é também um carro muito lindo. Mas, começando os lançamentos, a primeira equipe a ter vazado imagem do novo carro foi a Williams, depois apresentado formalmente, e é com ele, né, que o nosso grande piloto, Felipe Massa, vai disputar a temporada 2017 ao lado do novato e piloto pagante, né, vamos ver o talento que ele tem, o Lance Stroll. Gustavo Full, o carro foi apresentado, a escuderia de Gove quer fazer bonito esse ano, motor é Mercedes. O chassi apresenta, digamos assim, ele apresenta um pouco de tradicionalismo. Ele tem a barbatana, que virou tendência, uma barbatana grande, inclusive, né, com seu formato quadrado no fim. Já tem aí, né, todos esses carros com os aerofólios novos, a traseira mais baixo e mais largo, como o aerofólio da frente também mais largo, em formato de flecha, inclusive. E a FW40, né, já foi apresentada e já está aí para ir para a pista. Mantiveram os patrocínios da Rexona, da Martini. Então, pelo menos aí o fôlego financeiro dos carros vai ser mantido. Mas, Gustavo, o que você achou dessa Williams aí, cara? Como que você vê a chegada dessa FW40 aí do tio Frank? Olha, não vi assim muita diferença, né? Mas essa mudança no aerofólio traseiro, né? Que eles teve uma nova formatação do aerofólio traseiro. Eu vejo que no caso da Williams, com esse esquema preto aí do aerofólio traseiro, ele ficou um pouquinho a coisa assim apagado, se tu for comparar aquela barbatana, né, enorme ali, né, e bem mais clara, bem mais destacada ali com o Martini. Entretanto, o patrocinador principal deles é o Martini, né, então nesse caso não vai ter tanto impacto, mas eu acho interessante assim que isso deve ter dado uma mudada em questão de patrocínio, né? Isso de uma forma geral, porque tem muitos carros continuaram com essa tendência aí da barbatana razoavelmente grande aí, né? Mas no âmbito geral assim do carro não notei muitas mudanças significativas assim no corpo do carro, claro, desconsiderando a questão da alteração para esse campeonato de 2017, mas segue o mesmo esquema muito bonito, né? A parte de pintura do carro, eu achei, não me surpreendeu, vamos dizer assim. É, digamos que eu também fiquei com essa mesma impressão. A Barbatana, claro, chamou muita atenção. Eu percebi as entradas de ar diferentes, uma tendência dos carros atuais, mas eu percebi um certo conservadorismo. Se o tio Frank... Eu não sei o que acontece com esse departamento de engenharia da Williams, cara, que há muito tempo não acerta um carro como nos anos 90, anos 80, que eles faziam carros maravilhosos. E essa Barbatana, inclusive, que volta com força nessa temporada, lembra os anos de 2009, 2008, se eu não me engano, que os carros tinham essa Barbatana e depois tinham sido, né, esquecidas, mas estão de volta aí, né, Jarbão? O que você espera aí da equipe de Grove? Então, Dani, uma coisa que me chamou um pouco a atenção foi que esse bico deles está um pouquinho mais envezado. Tomara que isso faça uma diferença positiva na pista. Claro, a Barbatana, eu acho que é uma das maiores da Fórmula 1, né, bem quadradona, pelo que a gente vê assim, na foto lateral. E outra coisa, eu não sei se no ano passado eles tinham, mas pelo que eu estou vendo aqui, eles passaram a ter o patrocínio da JCB, que é uma empresa que investe em maquinário de obras, tipo retroescavadeiras e coisas do tipo. Parece um patrocinador novo, né? E de lado, assim, o carro tá quadradaço, certo? Eu achei lindo esse carro, Jarbão, assim, da Williams, né? E esse JCB aí tá no aerofólio traseiro, tá? Isso. Na parte preta aí do carro, da pintura. E, pô, mais um patrocinador aí, né? A equipe do tio Frank tá melhorando essa parte. Eu não me lembro também se esse nome aí, Hackt, tava no carro do ano anterior. Mas o JCB tá no aerofólio traseiro e também tá naquela haste, onde fica o número do piloto, ao lado do cockpit. Entra a saída de ar e a parede do cockpit também tá ali, né? Então, o Handstand já tava. O Hackt eu não me recordo, você sabe, irmão? Eu acho que já estava assim, né? Então, eu sei que, inclusive, curiosidades à parte, a JCB, ela tem uma fábrica aqui em Sorocaba, né? E é uma empresa que investe em maquinários de obra, tipo retroescavadeiras e afim. Eu posso dizer que é uma concorrente direta com a Caterpillar, em termos de maquinário. Certo. Não tem tanta tradição esportiva pra gente, né, que acompanha o automobilismo, NASCAR, com as empresas que sempre estão lá patrocinando, né, a CAT, por exemplo. Mas, né, vamos aí, vamos ver, vamos aguardar. A gente espera que esses patrocinadores aumentem, né, a participação deles na categoria, porque tem equipes precisando. E o Vijay Amalaya, né, esses dias tava detonando aí o Bernie Eccleston, que por causa dele afastou o patrocínio e outras coisas mais, mas eu acredito que o buraco é mais embaixo. Ele tá aproveitando para tacar pedra em morto, que agora já não tá mais lá, mas se o Bernie tivesse lá, ele ia ficar bem de boca fechada. Tá? Vamos passar para Sauber, então, o Gustavo Fu. Sauber lançou o C36, e, claro, o carro, eu acredito que seja a mais bela Sauber, apesar que na época da Petronas teve alguns belos, lindos modelos, mas em termos de design e pintura, aerodinâmica, tô achando bem ousado esse carro da Sauber. E a pintura com tons de branco, um azul maravilhoso, né, tons de dourado, comemorando 25 anos da equipe, que tá bem escrito na lateral, lindo. Só que eu percebi falta de patrocinadores, né, cara? Você vê aí que o novo Sauber aí, o C36, tá faltando aí um pouco de investimento. Ó, lembrando que é 36, gente, não é só de modelos de Fórmula 1, né? Se eu não me engano, eles contam desde a época lá que eles tinham equipes no Endurance. Mas aí, Gustavo, quais as impressões aí do carro da simpática equipe suíça? Olha, um aspecto geral, eu achei ele bem harmonioso, assim, pros olhos, né? A questão ali da barbatana, ela ficou, digamos assim, na medida certa, né? Não ficou tão avançada quanto os outros, aquele estilo Batmóvel, né? E a pintura ficou um brinco, né? Na minha opinião, né? Até suavizou aquele apêndice ali que tem do lado da entrada de ar, né, do side pod, diferenciando ali o cor azul, né, o fundo branco. Então deu um tchan mais legal assim no carro. E Os bicos, de uma maneira geral, eles estão puxando para esse lado, assim, ponta de flecha, né? Um pouquinho asqueado para trás, assim, a parte lateral das asas, né? As esquerda e direita, né? E aquele biquinho para frente, né? Aquela pontinha do bico sobressaindo. Mas, em aspecto geral, assim, a pintura surpreendeu bastante, né? Que a gente vinha daqueles liveries mais simplório, assim, da Sauber, né? Meio feio até, né? O do ano passado, eu achava ele meio muito sem graça, aliás. Muito simples, né? Isso. E agora tá, deu uma refinada. Isso, convenhamos, né? Isso aí ajuda também a na questão da exposição, né? De tu puxar a gente pra patrocinar o teu carro também, né? Não é só a questão do desempenho, né? O quão bem os olhos faz, né, de quem tá enxergando, né? E eu achei bem bacana aí esses detalhes em dourado aí que eles botaram. Sim, não, a Sauber sempre foi muito ruim de pintura, cara, desde quando ela entrou na Fórmula 1, sempre uma pintura bem conservadora. A época da Petronas, até que eles deram um tapa melhor e tal, mas só foi sair, ficou aquele carro branco. Cara, joga uma pintura chamativa, né? Você atrai o patrocinador. E a Barbatana tem um formato diferente da Williams, né? Ela tem uma curva na parte final dela, próximo do aerofólio, bem significativo. E ela é preta, totalmente preta. Eu achei que podia ter pintado no mesmo tom de azul do carro, sei lá. Né? Mas vamos ver. Mas, Jarbão, patrocinadores mesmo, ela tá com a Power, não sei nem o que é. Tem um patrocinador suíço na asa traseira. Tem um ali no bico, é Dox. Mas não tá passando disso não, viu, cara? Tá trocado só nesse carro aí. Tem um aqui no... bem no cockpit, né, Siana Slana, alguma coisa assim, não tá dando pra ler muito bem agora, mas tá meio, gosta o cofrinho do tio Peter, sabe lá, tem jeito de meter no martelo, hein. Então, aí nesse branco na lateral ia bem o amarelo e azul do Banco do Brasil, né, mas enfim, e diferente da Williams, eles deram uma escondida, né, na quilha Que eles deixaram, tipo, é carbono mesmo, como se ela não existisse. Já na Williams ganhou um tom um pouquinho quadrado. Mas claro, ali, claro, na Williams tem patrocinador diferente da Sauber. Claro que esses espaços brancos ficaram bem claro. É, claro, só faltou escrever, né? Bote seu nome aqui. Mas o azul casou bem com o dourado e também adotou esse bico em V, como a Williams também o fez, né, Dani? Sim, e outra coisa, né, cara? Você vê que esse lance desses carros que a gente tá comentando aqui, o lançamento, não é que eles vão correr a temporada inteira dessa forma. Muitas modificações surgem, inclusive, às vezes após o lançamento, dependendo dos testes, alguns patrocinadores acabam entrando também nas equipes. E o carro das asas mudam. Teremos os testes agora a partir de segunda-feira. A gente não vai comentar aqui, porque esse programa vai ao ar, vai ser disponível para download na quarta-feira no site, e quinta-feira, a partir de quinta, na Rádio Show de Bola. Então já vai estar o assunto vencido. Então a gente não vai estar falando, até porque a gente está antes do teste, e a hora que for ao ar foi depois. Então não dá para a gente dizer muita coisa. Mas ele sempre altera alguma coisa, né, cara? Sempre dá uma modificação, alguma coisinha aí. E não vai ser diferente com a Sauber e com as demais equipes, que por menos dinheiro que tenha, sempre uma rebarbinha ou outra, dá pro cara tá mexendo lá e alterando. Tanto é, para quem coleciona miniatura, né, e para quem já conhece aqui o programa, sabe que eu sou um apaixonado por miniaturas. Os colecionadores não gostam muito de comprar a miniatura de lançamento, porque altera durante a temporada alguma coisa. Então ela sempre tem valores menores. Inclusive, às vezes, até metade do preço de uma miniatura que já é solta, como o carro foi configurado durante um ano. Tá bom? Mas chegou a hora de falar da Renault. Foi lançada a Renault, ela manteve, né, a tradição das cores amarela, preta e branca, que vem desde a primeira participação dela, que se iniciou nos anos 70 na Fórmula 1, mas bem alterado com relação ao ano anterior, que era um carro, parecia uma gema de ovo. E achava até bonito, não estou dizendo que era feio, não. Mas agora, soltaram a tinta preta aí no carro, o bico está amarelo, e a traseira do carro tá preta, com alguns tons em amarelo, ficou muito bonito, cara. Eu gostei. Gosto é particular. mas você vê, né, a Infiniti, né, a própria Renault, né, se autopatrocinando aí, que a Infiniti não deixa de ser do grupo, e poucos patrocinadores de destaque, mas a Castrol, né, batizou o carro, né, o Castrol Renault, apesar de não aparecer muito o nome, mas aparece ali no aerofólio traseiro, na lateral do capô do motor, né, mas assim, o que esperar da Renault? Né, uma Renault é uma equipe que tem bom orçamento, é de uma grande montadora, Nico Hülkenberg é um grande piloto, o mesmo não pode se dizer nesse momento de Julian Palmer, mas vamos esperar o que acontece. Mas, Gustavo Fu, quais as suas expectativas aí para a Renault na temporada 2017? Bah, oi, Gustavo Fu, tira a mão. Opa, do mudo. Agora sim. Manda bala aí, Gustavo. Bom, eu espero uma melhora deles aí, pelo menos um pouco melhor, né, do que o ano passado. Foi meio inexpressivo, não teve o mesmo desempenho de outras épocas da Renault, né? Então a Renault é uma equipe que, quer ou não, ela gera um pouco de expectativa. E esse carro aí, na verdade, ele não teve muita alteração, né? Porque justamente como tu falou, é uma equipe de montadora, né? E então eles seguem o padrão deles lá de pintura, dão uma mudada na parte de aqui e ali e tal, mas não tem muita diferença assim quanto a maioria dos carros do grid aí de questão de pintura, né? E essa reestilizada que eles deram na barbatana ficou muito bonita, na minha opinião, né? Eles fizeram um corte um pouquinho mais agressivo ali na barbatana e ficou legal, combinou um pouco com esse novo conceito da asa traseira, que ela tende a ser um pouquinho inclinada para trás assim, né? Então nesse sentido aí foi bem bacana, eu achei, né, essa mudança aí da barbatana. E por questão de pilotos, talvez a gente não tenha um desempenho assim tão espetacular, né, que são bons pilotos, né, mas na minha opinião são pilotos de meio de grid assim, não são tão expressivos assim quanto outras equipes aí, né. O Hülkenberg eu acho que é um cara mais pra vir pra frente, hein, Gustavo? Não precisa de um equipamento melhor pra ele fazer resultado, não? Eu acho que precisa, mas eu não sei se já não passou aquele boom do desempenho dele, né? Porque eu me decepcionei um pouquinho com ele aí durante os anos aí. Esses dois últimos anos, vamos dizer assim, né? Mas ficou chateado, né? Então, é isso daí, Gustavo. E Jarbão, suas impressões do RS17 da Renault? Então, o preto caiu bem na pintura. Pelo que eu posso ver aqui, eles tentaram dar uma escondida nessa quilha que as equipes adotaram ali na carenagem do motor, mas caiu bem esse preto para dar uma mudada. Como o próprio Dani falou, que eles estavam muito amarelo gema de ovo o carro inteiro. Então precisava de uma corzinha aí para dar um a mais. Eu gostei da combinação de cores. E quem sabe esse carro da Renault vem um pouquinho mais para frente, né? Que eles tenham aprendido ao longo desse ano aí. E que tenha ajudado, né? Então vamos crer que esse carro vai ser mais chegador. Um pouquinho, nem que seja. É que a gente tá precisando de mais competição na categoria, né, cara? Porque o pessoal já começa a falar que a Mercedes novamente é melhor. Ô, inferno, sabe? Não é mais competição esse negócio. Entendeu? E a Fórmula 1, realmente, assim, os carros estão muito bonitos. Eu achei eles aerodinamicamente, esteticamente melhores, apesar de um vice ou outro mais antigo, como o degrau no bico. Por exemplo, a Force India, que a gente vai falar agora, manteve, né? Mas eu percebo muitas mudanças. Visualmente, com o regulamento novo, carros mais largos, pneus mais largos, aerofólio traseiro mais largo, da frente... segundo o Lewis Hamilton, o carro é uma barca, né? Um barco grande e tal. Mas vamos ver. Eu acho que vai dar, né, mais liga no sentido de esporte. Vamos esperar, vamos aguardar. Mas a Force India mostrou o Vijaya Malaya 10, né? VJM. Nossa, puta ego do inferno 10. Puta que pariu, né? O Vijaya Malaya 10. Putz, prateado, né? E um bico aí que parece um pênis na ponta, tá? Bem... Os outros é mamilo, né? O pessoal chama de mamilo, né? Mas agora a gente... o mamilo e a barbatana e o tubarão foram as características aí dos carros. Mas Vamos aí. Eu não sei. A Force India é difícil dizer. Que apesar de ela ter lá a Claro, né, seu Carlos Slim metendo uma grana, a Kingfisher também, né? Sabe de onde vem? A Johnny Walker, cara. Meteu muita grana na Force India e tirou da McLaren, hein? Putz, reduziu a participação na McLaren e aumentou na Force India, sabe? Já tava desde o ano passado, se eu não me engano, Johnny Walker, né, na Force India. Preciso confirmar aí com vocês. Mas, vamos ver, né, cara? Carro, né, não tem muito o que a gente dizer, ele tá seguindo o padrão dos demais aí. Mas, eu acho que a maior alteração, a maior diferença é no bico, que manteve aquele degrau e vem aí com essa parte meio fálica, né, Gustavo? Isso, até eu achei um pouquinho mais textudinho ali aquela parte ali, daquele degrau do carro, né, mais reto eles fizeram, parece, não sei, talvez seja impressão só, mas segue mais ou menos o mesmo feijão com arroz do ano passado aí, né, a questão de design do carro, né, com relação, lógico, com exceção do design novo aí de asa e bico, né. Mas a Force India é aquela equipe que, como tu falou, né, não dá para esperar muita coisa, que às vezes eles fazem um carro bem mais ou menos, às vezes eles fazem um carro que te deixa de cabelo em pé, né, que daqui a pouco os caras estão bicando lá quarta colocação, às vezes até terceiro, e o objetivo deles é o top 3, né. Então vamos ver se isso daí é só conversa de pré-temporada, se realmente vai acontecer alguma coisa aí nesse 2017 para eles. Não, e para quem tá mais desatento aí, gente, na evolução, a Force India é a Jordan, sabe? A equipe fundada em 91 pelo Ed Jordan, e depois foi vendida, aí virou Spiker, teve uns nomes aí meio zoadinho, né, cara? Parecia que ia afundar lá pro fim do grid e acabar. Aí veio o Vijay Amalaya e fez a Force India. Mas a Force India, eu acho interessante dela, que ela sempre andou do meio pra frente. Ela nunca foi do meio para trás, sabe? Em modo de desempenho, assim, do carro. Ele sempre era visto, né, entre os ponteiros. Mas nunca chega muito assim pra ir pro pódio também. É difícil eles chegarem num pódio. Jarbão, o que você espera da Force India? Então, tirando esse degrau aqui na frente... E eles também adotaram essa asa mais batmóvel, né? Diga-se de passagem, ninguém espiona ninguém na Fórmula 1, capaz, imagina. E eles sempre foram carros velozes de reta. Quem sabe esse ano aí eles também deram uma acertadinha em curva e o carro fica mais chegador, né, Dani? Não, verdade, né, cara? E também a Force India, depois que deixou de ser Jordan, virou Spark, também virou Midland, uma época. Né, no carro tinha até o patrocínio da JVC, segundo consta, a inventora do videocassete. Acabou o videocassete, acabou a empresa junto também. Até a equipe foi pro... Chegou a ser russa, né, cara, essa equipe aí, cara. Puta, assim, deu uma zoadinha até virar Force India. Parecia, teve uma época que eles correram com um carro todo laranja. Né, que o pessoal esperava a McLaren ser toda laranja esse ano aqui, não deu certo. Mas daqui a pouco a gente fala da McLaren. Mas é fato que a dona Mercedes apresentou, né, o W08, tá? E assim, cara, sem muita coisa, não tem barbatana, ao contrário da Force India, que tinha, eu acho que tem a maior, né, até maior que a Williams, se bobear, reta também no fim. Não tem barbatana, o carro, assim, bem tradicionalista, tá? Lewis Hamilton já deu uma acelerada nele aí, já andou dizendo que vai ser meio difícil, as ultrapassagens vão ser um pouquinho mais difíceis, tá? Vamos ver o que espera aí, até porque agora é nesse carro aí da equipe de Brackley que vai estar também, né, o nosso amigo Valtteri Bottas, tá? E o Bottas, vamos ver o fôlego que ele vem aí para essa temporada. Fizeram uma apresentação toda, né, nessas novas tecnologias, com câmera 360 graus, então você pegava o seu tablet, né, o seu dispositivo móvel que fosse, aí você ficava virando ele, você via partes do carro, lateral, foi muito legal isso aí, acompanhar ao vivo esse lançamento. Mas o carro, para não dizer que não tem uma barbatana, tem ali uma película, vou chamar assim, uma película, né, uma pequena lâmina na traseira. Aerodinamicamente não parece tão revolucionário, mas porém, né, parece que é competente. Se parece mais com o carro do ano passado que os carros desse ano, viu, Gustavo? É, exatamente, né? Tem ali, vamos dizer assim, uma leve quilha ali no que seria a tal da Barbatana, né? E é um carro, tipo assim, vamos evitar de dar margem pra fazer cagada, vamos fazer parecido com o ano passado, e era isso. Ei, cara, parece eu cozinhando, bicho. Pois é. E muito bacana esse esquema aí da apresentação deles, né? Eu vi uns pedaços, né? Porque eu tava no horário de trabalho, não deu pra acompanhar de cabo a rabo. Mas deu pra ver até a parte de... Foi interessante o esquema de entrevistas ali que eles fizeram antes de apresentar o modelo. Enfim, tava os dois pilotos, tava o Toto Wolff, e eles ficaram... Ele ficou explicando ali coisas sobre o carro e tal. E tinha esse lance aí de... Você, é como se tu estivesse no meio e virava para os lados, aí tu enxergava os pilotos. Bem, bem interessante aí essa tecnologia. Não, foi legal, eles estavam ali, né, batendo papo em volta do carro, a coisa toda. Mas assim, eu fico pensando, você faz um regulamento novo, os caras mantêm um carro mais no tradicional e dominam o campeonato. Vai me desculpar, mas os outros estão sendo muito incompetentes, hein? Bota o departamento de engenharia na rua, Jarbão! Com certeza, Dani. Para eles estarem tão conservadores assim, não adotaram Barbatana. E, claro, deu uma mudada ali na asa traseira, mas nada muito revolucionário. Então, os caras estão bem confiantes. Então, se por acaso der alguma corrida aí. Essa é a primeira corrida em Melbourne, Mercedes 1-2 com Hamilton e Bottas, eu fico, já começo a ficar chateado. É hora de falar da Ferrari, meu amigo. Também lançaram, né, o seu novo modelo aí para a temporada 2017, no dia 24, mesmo dia que a McLaren lançou o seu carro. E teve gente que não gostou, mas apesar de parecer um tanto quanto conservadora, eu enxerguei algumas linhas, pelo menos na minha visão leiga, né? Não sou engenheiro aerodinâmico, não tenho familiaridade com esse assunto, mas eu percebo algumas linhas mais ousadas nessa Ferrari aqui. Ela tá lá com a barbatana branca, inclusive, com as cores da bandeira da Itália. Eu achei bonito, lembra muito os carros dos anos 70. E para mim, na minha opinião, que sou muito ligado nisso, né, o aerofólio traseiro também, bem branco assim, né, muito bonito, tá mais linda do que o carro do ano passado, porque o carro do ano passado fez um jogo com preto, com branco lá, meio que para lembrar os carros dos anos 70, e não lembrava nada. Esse carro aqui, que de repente não pensaram nisso, tá lembrando muito mais. Até na própria lateral, né, do cockpit do piloto, tem ali o tricolor da bandeira italiana passando por detrás do emblema. Achei assim, visualmente o carro tá lindo. Você vê que eles mantiveram o nome Alfa Romeo, né, na tampa do motor, que é do grupo aí da Fiat. A Ray-Ban parece que aumentou a participação aí. O PS, a Shell, já desde 1996, a Shell tá aí estampando a lateral dos carros da Ferrari, tá? Santander continua firme com a equipe italiana. E a Marlboro também, né? Através daquele logomarca estilizado para fazer uma, digamos assim, uma imagem subliminar. Saúde, irmão, né? Que lembra a caixinha do cigarro. Até isso, né, ela se manteve, né? Então a Ferrari, pelo que eu percebo aí, dinheiro não é problema dela. Mas tem que ver a competitividade do carro, né? Mais uma vez, Sebastian Vettel e o senhor ali, o homem de gelo lá, caramba, sumiu. Kimi Raikkonen. Nossa, pode, só de vez em quando dá um Alzheimer na gente. E sem seguir nomenclatura, que a Ferrari não tem uma nomenclatura clara, né, assim de sequência, essa aqui é a SF70H. Então o nome, né, o 70 é dos 70 anos da marca, SF deve ser de escuderia Ferrari, né, por até onde eu consigo perceber, tá? O H até agora eu não sei que porcaria que é esse H aqui, né, gente? Mas o que esperar do V6 Turbo aí, desse carro aí da equipe de Maranello, Gustavo? Bom, até o momento, para mim, é o carro que mais, a equipe que mais ousou, vamos dizer assim, né? Porque comparação ao carro do ano passado, é virar de cabeça para baixo o conceito, né? Porque em todos os pontos a maioria dos pontos que eu enxergo, eu vejo alteração de design, né? de apêndices ali que eles criaram para tentar, inclusive até o mais marcante para mim desse carro é as entradas de ar ali do side pod ali, que eles deram uma remodelada, ficou muito bonito aquilo ali. E um detalhe também que tem casualmente tem no carro da Mercedes, que é uma sutil asinha traseira antes do aerofólio mesmo, né? E a Ferrari também está seguindo esse mesmo esquema aqui. A diferença só é que fica na ponta da barbatana, né? Essa asinha. E aí daqui a pouco são jogadinhas novas aí que o pessoal vai descobrindo, né? E que pode dar de repente algum diferencial aí no desempenho do carro. Vai ser interessante observar isso aí. Ah, sim, Gustavo, acabei esquecendo, né, dessa asinha aí que a Mercedes colocou, que vamos ver, né? A gente já coloca no início, depois tira tudo, a gente nunca sabe. Mas, independente agora aí de Mercedes, né, de Ferrari, o Jarbão vai dizer as expectativas dele, né? O Jarbão que não é um ferrarista, né, cara? Na Fórmula 1 ele deve torcer para a Haas por motivos óbvios. Mas, o que esperar da Ferrari, Jarbão? Como que é que você acha que vem a equipe aí? Então, pelo que eu percebi, de uma maneira geral, as equipes mudaram bastante essas entradas de ar do side pods. Ficaram mais para cima e tal. Realmente, a Ferrari está ousando. Então, vamos acreditar que essa ousadia vai tornar eles competitivos, né, a ponto de lutar por um campeonato para acabar com esse monopólio de Mercedes. Porque chega, né? Vamos combinar, já está... E essa Fórmula 1 de cartas marcadas aí, nós já estamos meio maleados, não? Então, a Ferrari, pelo que eu vejo, ela ousou bastante, investiu na barbatana, claro, esse desenho da asa, puxando um batmóvel, parecendo um V, se a gente for olhar bem. Então, vamos rezar para que isso traga resultados aí, tanto para o Vettel quanto para o Kimi. Então, vamos lá, vamos acreditar que é esse ano, né, Ferrari? Vamos acabar com esse monopólio da Mercedes. É isso daí, cara. E chegou a hora de falar da McLaren, né? Talvez a equipe que foi mais aguardada, até que a campeã Mercedes, por conta da nova pintura, né? Pra você ver a importância da aparência, né, de um carro para os fãs e tudo mais. E quando foi apresentado essa nova McLaren aí, meio que agradou alguns e desagradou a outros fãs. Aerodinamicamente o carro parece, sabe, ok, né, vem aí para essas novas tendências de 2017, os pilotos, né, inclusive o Alonso, tá, acredito que o carro seja realmente um carro rápido, tá, mas vamos esperar para ver. E na parte da pintura, Gustavo, o pessoal ficou meio frustrado, né, eu percebi assim, porque ela manteve tons de preto, né? E o laranja meio que ficou ali no capô, né? Em volta do piloto no cockpit, no bico do carro, um pouco o aerofólio traseiro. Mas o pessoal queria um carro totalmente laranja. E muita gente criticou dizendo que essa pintura, né, que a McLaren utilizou para esse ano, tá parecendo algo como equipes pequenas. Né, como, por exemplo, a Virgin, que depois virou Marussia, né, e outras equipes do grid. Né, o pessoal criticou muito nesse aspecto aí. O que você achou, Gustavo? Bom, tendo em vista já as promessas, vamos dizer assim, que já vinham acontecendo lá, até quando, antes do Ron Dennis cair fora da parte da coordenação mesmo da equipe, digamos que eles abriram... deram uma colher de chá aí, mudaram para essa pintura aí, resolveram botar o laranja, e mais tentaram dar uma estilizada naquele bumeranguezinho, que é o tradicional símbolo da McLaren, né, aquele bumeranguezinho estilizado, né. Ele não ficou um laranja tão presente, né, devido a esse... pelo menos foi o que eu identifiquei, né, posso ter errado, mas é o que deu a impressão, assim, que... E ele não ficou tão presente por causa disso, né? Então manteve muito da marca do preto do ano passado, né? Digamos assim, né? Daquele... Porque era um carro velho. Oi? Você sabe o que é, cara? quando o cara precisa explicar a simbologia de uma pintura, quer dizer que ficou uma bosta. Exatamente. Né? Porque num primeiro momento, eu acho que poucas pessoas perceberam aquele bumerangue. Né? Não ficou claro isso. Ficou parecendo né, uns riscos a esmo tal, e você vê que na lateral do carro, né, bem ali na entrada de ar, ela tem uma, como que a gente pode chamar, uma cancha branca, né? E... uma pequena faixa branca que vai aumentando de tamanho, com a lateral preta, que lembra da época da West, tá? Eu não sei se eles quiseram fazer alguma correlação com isso daí, né, mas você vê que tem uma certa lembrança. E você, obviamente, nessa pintura nova, não tem nenhuma lembrança com a McLaren da época dourada dela, usando Senna, Prost, né, que foram as mais imbatíveis que a Fórmula 1 já viu. Mas pelo menos não é aquele mesmo carro preto de tantas temporadas. Isso. Né, que a McLaren vem aí, é cinza, preto, desde que deixou a Vodafone ficou meio zoadinho. É, mas eu achei a barbatana dela também meio, assim, nem muito ousada, mas né? Mais no padrão Williams, né, cara? É, ficou meio pesado, né? E na real, falando dessa questão aí do laranja, o que o pessoal esperava mesmo era um carro com fundo laranja e com detalhes diferentes, né? E foi o que aconteceu. Sim. Ao contrário. Ficou um carro preto, com fundo preto, com detalhes em laranja, né? Então, eu acho que isso frustrou muito o pessoal, né? Não casou muito. Aí falou muito da Castrol, né? Aí é só um nomezinho pequenininho ali, né? Sim. Então, e você vê que a barbatana, né, na realidade, ela não tem aquela curva, né, que faz ela ficar negativa. Ela vem assim, negativa de baixo, e fica reta em cima. E mas sim, é um formato aí, vamos ver, né, esperar ver quem tá certo aí. E Jarbão, fala aí o que você achou da nova McLaren, cara. Eu particularmente eu gostei da entrada desse laranja na pintura. Não, eu gostei também da entrada, mas não gostei dessa forma. Cara, eu... Beleza, entrou laranja, tirou um pouquinho do preto, certo? Então, eu até tinha falado outro dia, né, do patrocínio da CNN, agora que eu fui ver que a CNN saiu das laterais da asa e foi pro lado da entrada de ar. Tá lá ainda a CNN. Beleza, eu achei que eles tinham vazado. Então, não vazaram não, estão ali ainda. Gostei desse laranja aí, infelizmente não foi o carro inteiro, né, mas já deu uma quebrada nesse preto que a equipe andava. Tomara que isso traga bons resultados. Então, já deu uma animada, né, nas cores da equipe, que andava muito preto e com patrocínios, não patrocínios, mas resultados tão escuros quanto o preto que eles estavam usando na pintura. Então, tomara que isso traga uma energia nova, traga resultados melhores, que o carro seja melhor e que a Honda tenha se encontrado. Bem, aí vamos torcer para ser um carro competitivo. É, inclusive o Zac Brown, né, diretor executivo da McLaren Honda, ele apareceu para defender a pintura, né, cara? Ele falou que a pintura do MCL32, né, digamos assim, teve uma dúzia de pessoas envolvidas em todo o processo, que foram muitos desenhos, muitos projetos. E ainda ele destacou o tal do arco na parte de trás, que é a marca da velocidade da McLaren, essa coisa toda, né? Destacou que é um laranja brilhante. E ele disse que queria algo elegante, impactante, né? E que acabou sendo esse o resultado, tá? Mas o pessoal criticou bastante, teve o pessoal que gostou. Eu fiquei meio em cima do muro, né? Eu esperava mais do laranja. Talvez seria a explicação que o Gustavo deu, a ideal. Um carro laranja com outros detalhes em outras cores, preto, um cinza, um tom de branco ali, mas essa daí, eu acho que ficou até complicado para colocar nome de patrocinador, cara. Eu tô vendo muito jogo de cores aí, de repente espanta algum patrocinador novo aí, mas vamos esperar para ver o que acontece, né? Não é das melhores, mas também não é das piores, sabe? E eu lembro quando a McLaren mudou de Marlboro pra West, cara, foi linda, eu achei linda a pintura da West. Mas era difícil você olhar na pista e não ver o carro vermelho e branco, né, cara? Depois da West, né, aí veio o cromado, o Johnny Walker, não foi tão difícil, né? Já era até meio um carro, se eu não me engano, 2005 ou 2006, não lembro o ano, era um carro impactante com aquele Johnny Walker, pintura cromada. Aí veio a Vodafone no lugar do Johnny Walker, foi para um tom de vermelho, né? e veio evoluindo, até ficar, né, aquele ano com poucos patrocinadores, aquele cromado e preto, depois ficou toda preta, teve aquela toda cromada também, que usaram mais em testes, né, mas assim, né, vamos aguardar, vamos centrar o desempenho da equipe, que a pintura, já diz Enzo Ferrari, né, Jarbão, carro bom, carro bonito, é o carro que vence. Com certeza, né, Dani? Vamos acreditar que vai dar certo para a McLaren, que eles estão precisando muito se encontrar, principalmente desde que eles mudaram para a Honda. Então eles estão devendo performance. Sim. É, e teve mais equipe mostrando as imagens do carro. A Red Bull divulgou as imagens do RB13. Na parte de pintura manteve aquele fosco. Tem muita gente que gosta, eu particularmente não acho legal carro de competição com cor fosca, porque você tem que brilhar, né? E o fosco é o contrário disso, mas é só uma opinião, nada mais além disso daí. Mas o RB13, né, já tá com suas imagens aí online, né? Não foi nenhum evento formal, ele vai para a pista aí em Barcelona na segunda-feira, e você já vai ter visto ele andando quando ouvir esse programa, tá? Mas assim, né, cara, o projeto é supervisionado agora, né, pelo Adrian Newey, não é mais um projeto encabeçado por ele, tá? E é com ele que Daniel Ricciardo e o Max Verstappen vão tentar as vitórias. Eu achei o carro meio tradicional, uma barbatana também, né, meio tradicionalinha, né, quadrada ali e tal. Na realidade, parece o carro de 2016 adaptado para 2017, viu, Gustavo? Pois é, né? Um dos mais feijão com arroz aí, mais menos inovações aí que deu para ver, né? A pintura, na realidade, para mim, não me surpreendeu. Eu imaginei que eles iam fazer o mesmo esquema, até porque o patrocinador master é Red Bull, né? Só mexe, puxa daqui, puxa dali, mas na real a pintura acaba sendo a mesma, né? Quanto a essa questão do fosco, eles até poderiam ter dado uma mudada aí nessa pintura, no esquema fosco, né? Mas se resolveram manter o mesmo esquema, né? Então, com relação ao carro em si, eu não vi muita diferença. Um pouquinho daquele bico ali, só que ficou a pontinha do bico, que ficou mais escondido, assim, digamos, com esse fundo mais escuro do azul, né? Mas nada demais, assim. Não, a única coisa que eu fico puto, com a Williams também, eu tô meio puto com isso, e outras equipes, já começam a colocar um número micro na lateral, sabe? Já não tinham acordado colocar o número na lateral do cockpit, tinha sido assim, a Sauber colocou números grandes, já tá lá o número 3, quase menor que o emblema da Puma. Mas que saco que essa Fórmula 1 tem medo de número, hein, Jarbão? Só pra variar, né, não quer criar, não quer adotar o que a NASCAR adota há anos, né, de que, pô, você olha assim, pô, número tal, é tal cara que tá pilotando. Ou seja, a Fórmula 1 mais uma vez vai jogar os números de lado para dar espaço pro patrocinador e, enfim, aí você olha na pintura do capacete, você não identifica, pô, quem é que tá pilotando esse negócio aí. De novo, vamos cometer essa cagada pelo jeito. Não, Jarbão, carro de competição tem que ter número claro, visível, meu. Pra que colocar um número tão pequeno, cara? Que coisa ridícula. Teve uma época que a Jordan, quando tinha aqueles bico tubarão, colocou embaixo do bico, no aerofólio, que ficava debaixo do bico o número. Era impossível você ver o número do carro, cara. Coisa ridícula. Ah, ou seja, aí você tinha que esperar os caracteres da TV pra identificar quem que era. Até lá você Exatamente. Fica. Não, é fulano, é ciclano. Ah, pelo amor de Deus. Não, e agora a única novidade aí da Red Bull, né, pelo menos que eu vejo em patrocínio, é o Aesso, né, cara, entrando aí, voltando para a Fórmula 1, né, estampando aí as laterais do aerofólio, né, da frente do carro, tá? Mas, de resto, bem conservador. Agora, totalmente ao contrário do que eles fizeram na Toro Rosso. Que carro lindo! Poucas vezes eu me animei de ver um lançamento de um carro na categoria, principalmente nos últimos anos, uma pintura assim, cara, maravilhosa. Adorei esse azul com vermelho, né, e com prata. né, meio pro lado do cromado, esse prata aí. Podia ter adotado essa pintura na Red Bull, não na Toro Rosso. Mas assim, Gustavo, o STR12, pelo menos em matéria de pintura, e até o designer dele, né, eu achei meio agressivo também, né, a barbatana ali, né, bem no estilo da, mais pro estilo da Renault, eu acho, tal. Mas eu achei um carro muito bonito, viu, Gustavo? Ah, não, esse aí, pra mim, eu vou te dizer o seguinte, ele me surpreendeu mais que a Sauber, porque a Red Bull, a Toro Rosso, na real, ela segue praticamente o mesmo padrão de pintura da Red Bull, né, patrocinador Master, e esse aí realmente surpreendeu, porque eu não imaginava que eles pudessem usar tanto assim na pintura. O carro em si não tem muita, não vou confessar que eu não vi muito detalhe assim do carro, mas à primeira vista assim parece ser meio feijão com arroz também, não tem muita mudança, não tem muita ousadia, mas no geral essa pintura aí matou a pau. O que mais me surpreendeu é eles terem mantido o Daniil Kvyat, que eu achava que era carta fora da Fórmula 1, né? Mas tá aí, mais uma temporada com o Carlos Sainz. Vamos ver se agora, centrado na equipe, ele consegue apagar aquele trauma de ter sido, né, entre aspas, rebaixado em 2016. O carrinho tá simpático, viu, cara? Eu lembro quando a Toro Rosso começou, ela tinha aquele designer com aquele touro que pegava toda a lateral dela. Aí ano passado tava muito parecida com a Red Bull, né? Apesar da Red Bull estar pro lado do fosco e tal, mas lembrava as antigas Red Bulls. Agora tá assim, uma personalidade, né? Pra quem não sabe, a Toro Rosso era a antiga Minardi que a Red Bull comprou, né? E estampa o nome Red Bull, na realidade, assim, eu considero que uma só equipe com quatro carros. Mas a Fórmula 1 não pode ter quatro carros a equipe, então eles fazem essa diferenciação. Até a sede diferente e tudo, mas a grana sai do mesmo lugar, as ordens, as broncas saem do mesmo patrão. Mas, Gerbão, gostou do carro, Gerbão? Lembra muito aquela Lotus Essex, né? Como eu falei no começo do programa, que foi, se eu não me engano, temporada de 80, 81, algo assim. O Nigel Mansell, o Giorella, né? Caruelo de Angeles. Tá nas mesmas cores, mesmo padrão de cor, cara. Achei um carro lindo, cara. Essa miniatura eu quero ter, Gerbão. Então, Dani, particularmente, nesse caso, a filial saiu melhor que a matriz. Então, essa pintura tá divina, ok? Não precisa mudar nada. Então, eu gostei demais e eu me surpreendi muito quando eu vi. Eu quase não acreditei. Eu achei que essa era a Red Bull, né, a equipe top, mas não. Mas eu gostei demais dessa pintura aí. E tem que manter essa pintura aí, sim, porque ficou lindíssima. É isso daí, então, Gerbão. E, Gerbão, daqui a pouco você fala, vou deixar o Gustavo falar primeiro nessa sequência que a gente está fazendo, mas eu acho que o Gerbão ficou empolgadíssimo com o novo carro da Haas na Fórmula 1, a equipe Gini Haas, né, que está aí nessa excursão na categoria pelo seu segundo ano, fez um primeiro ano decente, não foi um ano de nanica, foi um ano de equipe média, até se a gente for ver, mais um ano de aprendizado, né? Agora vamos ver o que ela apresenta para a temporada 2017. Mas ela tinha começado o carro com um tom de prata, aí tinha muita equipe com tom de prata, estava muito parecida com a Force India. Ela mudou para branco, né? Ficou um branco com preto, com os detalhes vermelhos. Agora tá cinza, né, cara? Um cinza meio fumaça de São Paulo. E mantendo as cores vermelhas e preta também, né? Carente de melhores patrocinadores. Mas tá aí, né? A própria Haas seja um patrocínio, né? A gente tem que entender isso também, que é uma empresa. Mas tá aí, o VF17 foi apresentado, e a equipe do Gini Haas vem, né, pra tentar melhorar, né? Tentar se tornar uma equipe média, se firmar. E a Dallara ajudou, né, na produção do chassi, também teve parceria técnica com a Ferrari. E ela vai com Romain Grosjean e Kevin Magnussen, que tá doido pra pilotar o NASCAR, viu, Gustavo? É isso aí. A pintura ficou bem bacana, eu achei aquela parte estilizada ali no final da barbatana, ficou muito legal aquilo ali, esse cinza chumbo, digamos assim, também caiu muito bem ali no carro. E vamos ver o que a gente pode esperar. Eu confio muito nessa equipe pela seriedade do Gini Haas, e até os pilotos que estão compondo a equipe também são pilotos que dá para acreditar aí de um meio de grid para frente, né? E o ano passado já teve algumas surpresas aí. Então, eu acho que dá pra esperar bastante aí da Haas. Né? E Gerbão, fala o que você quer falar dessa maravilhosa equipe. Então, nesse 2017, essa pintura da Haas está mais harmoniosa. Se você reparar bem, em termos de pintura, eles mantiveram o layout do ano passado. Infelizmente, não entrou ninguém aí a fim de bancar para valer, a ponto de repintar o carro. Mas a pintura ficou bem harmoniosa. Realmente, essa pintura da Barbatana ficou lindíssima. Tá? E é a equipe para que eu torço para que cresça muito em 2017. Nesse 2017 da NASCAR aí já mostrou o que veio. Isso prova que aquilo que eu já dizia, o cara não tá aí para rasgar dinheiro. Então, se ele achar a mão aí na Fórmula 1, amigo, se cuidem, viu? Porque de bobo, seu Gene Haas e companhia limitada não tenha nada. Tá aí a análise do Gerbão, então. E aqui a gente encerra esse programa especial, né? Falando dos carros, né, da Fórmula 1, nesse nosso primeiro bloco de todos os lançamentos. Mas chegou a hora de falar dela, que veio acelerando nessa semana e no final de semana explodiu num turbilhão de V8s para cima e para baixo e de fartos e gloriosos Big Ones. Estou falando da NASCAR! Baggity, baggity, baggity! Let's go racing, boys! É isso aí, galera. Ela começou com tudo e mais um pouco. Tivemos as etapas do Duels, né? Tivemos aí a qualificação para Daytona, que chamou a atenção de muita gente. Tivemos as várias provas, né, da NASCAR, o Clash também, que o Logan venceu. Tivemos aí vários eventos e também a aplicação das novas regras. E agora a gente vai ter essas impressões de tudo isso, como ficou. Mas vamos começar falando da Camp, né, que é a Truck. A Truck, né, melhor dizendo, né, no inglês mais, né, correto aqui. Gerbão, quem é Casgrala? Tony, o Casgrala é um cara que vem das categorias de base, lá das Q&M, já vinha surpreendendo há algum tempo, e realmente esse foi o fim de semana dele na Truck. Porque, nossa, a corrida teve inúmeras batidas. Teve o seu Matt Crafton aí, que virou um 360 no ar. Coisa assim, ó, de cinema. Nem Dias de Trovão conseguiria reproduzir tão perfeitamente o que ele fez. Mas, enfim, Daytona, Super Speedway, dragando carros de muitas equipes, quando o assunto foi Big One. Então, essa vitória foi do Casgrala, né, Casgrala, e uma corrida realmente de tirar o fôlego. Para quem gosta de caos, não teve nada perfeito, Dani. É interessante, né, a gente perceber o seguinte, né, que essa corrida foi a primeira vez, né, que aplicou a regra, né, de você levar os pontos no primeiro, né, mais ou menos primeiro terço de corrida, os primeiros 25% de corrida, tá? E você percebeu uma ansiedade dos pilotos naquela hora, que resolveram dar gás e, claro, né, causaram acidentes. Gustavo, você acompanhou a Camp ou não, cara? Cara, eu vi uns pedaços, tá? Eu vi, digamos assim, do segundo pra frente, da segunda parte pra frente, né? Agora temos três, né? E o que deu pra ver é que realmente o pessoal tá precisando se adaptar um pouco aí com esse esquema de três chegadas diferentes, né? Porque tinha uma ansiedade tremenda e o pessoal batendo demais. E vamos combinar, né? Fica ok que às vezes é legal um acidente para dar uma movimentada, para aproximar todo mundo, mas o ideal mesmo é que chegue o máximo de carros possíveis, né? E tava meio complicado o negócio. Chegou bastante, bem pouca truck, né? E ainda teve os big ones do final, né, que normalmente já são da rotina, mas aí a gente teve muitas situações de risco ali que acabaram gerando uma centena de acidentes ali, né, uma série de acidentes, né, e aí complicou um pouco. Não, certamente, né, cara? Você vê que poucos carros terminaram a corrida. Também tem essa regra, né, do Destruction Derby, eu diria, que quanto mais destruído o carro, menos chance ele tem de voltar para a pista. Então, Casgrave venceu, segundo Austin Wayne, Self, em terceiro, Chase Briscoe, em quarto, John Hunter Nemechek, em quinto, Joey Nemechek, em sexto, Reagan Smith, em sétimo, Scott Lagasse Jr., em oitavo, Christopher Bell, em nono, JJ Ealey, em décimo, Mike Snyder. É, eu gostaria de saber que nota Daniel dos Santos daria para o duplo twist carpado do Matt Crafton. Eu acredito que um 10, hein, Jarbão? Quesito, duplo twist carpado, participante Matt Crafton, nota 10. Putz, aguenta quarta e quinta-feira, apuração. Ai, Rede Globo, terça ou quarta, não sei. Ai, cara, eu lembro quando eu dependia de TV, né, sem assinatura. Se queria assistir um filminho na sessão da tarde, tava lá, 10. É isso. Tá louco. Bom, Casgrave, então, lidera o campeonato, 56 pontos, né, e aí pela sequência, né, o Austin Self tá em segundo, 35. Engraçado, com o Chase e Briscoe aparece em terceiro com 39, cara. Eu tô vendo o quarto, John Hunter Nemechek, 34. Em quinto, Joey Nemechek, 36. Em sexto, o Reagan Smith com 31, né, posição no campeonato. Tá estranho esse negócio aqui, viu, Jarbão? Não sei se é pau no site dos caras. O Scott Lagasse Jr., né, não sei se é a posição de corrida aqui que terminou, eles estão colocando... Só sei que eu fui procurar o stands, né, no campeonato aqui. E também complicado essa tabela deles. Então esquece essa parte aí do campeonato, que até a gente entender, eles não estão soltando agora a tabela corrente, tá me entendendo? Agora sim, achei. Então eu acho que era problema de BIOS, bicho ignorante operando o sistema. Vulgo eu. Então o Casgrave lidera 56 pontos, Johnny Sauter em segundo 42, Chase Briscoe em terceiro 39, Ben Rhodes em quarto com 38, Joey Nemechek em quinto com 36, e o Austin Wayne Self com 35 em sexto, sabe? Puta, gordo é burro, né, velho? Puta, como eu odeio ser gordo, cara. Puta, eu queria ser qualquer coisa menos gordo. Eu preferia ser viado que ser gordo. Bom, a próxima etapa, então, não, eu prefiro ser gordo. Dia 4 de março, em Atlanta, no Atlanta Motor Speedway, que toda a galera se reúne novamente aí pra segunda etapa do ano. Mas agora é hora de falar da Xfinity, né? Porque Ryan Reed, Jarbão, venceu em Daytona, hein, cara? Então, em três anos, também extremamente forte, muitas bandeiras amarelas, muita gente envolvida em acidentes. Realmente, assim, ó, nas três categorias, de certa forma, vamos dizer que foi que o caos tomou conta de Daytona. E digamos assim, dentro desse caos aí, cara, você destaca a nova regra como sendo causadora de caos ou não? Ela aumenta a competição, aumentando a competição, por consequência, aumentam as batidas, Jarbão? O que eu vou dizer é que assim, ó, nas categorias inferiores, tanto na Truck quanto na Xfinity, sim. Já na Cup, o nível da competitividade é um pouquinho mais maturo, entre aspas. Os caras são um pouco mais racionais. Apesar do que nós vimos hoje, então é difícil de colocar. Já começa que pelo simples fato de, por se tratar de Daytona, onde os carros andam todos muito próximos em todas as categorias, então isso aumenta bastante o risco de acidentes. Essa pontuação nova, essa divisão por baterias, vai ser melhor avaliada em Atlanta, que já é uma pista de uma milha e meia, né, e até pistas menores como Martinsville e Bristol. Daí nós vamos ver de fato a funcionalidade disso, né, Dani? É isso daí. Gustavo Full, suas impressões aí, né, da nova regra, se está complicando para permanecer mais carros na pista ou está aumentando acidentes? Ah, com relação a esse esquema de acidentes e ansiedade do pessoal, com certeza, nas categorias de base tu vai ter muito mais problemas, né? São pilotos menos experientes, né? Apesar de ter alguns Monster Energy infiltrados ali, né? Mas eu acho que é uma questão de adaptação, na verdade, né? Porque não é só Atlanta, é para todas as... Desculpa, não é só Daytona, é para todas as pistas. Então... é a ordem, aquela velha ordem natural das coisas. As pessoas têm que se adaptar, né? Então isso vai acontecer naturalmente, né? Nem que tenha que ser na marra em um certo ponto, que a NASCAR tenha que mexer os pauzinhos lá para fazer o pessoal baixar um pouco a bola, né, e ser um pouquinho mais racional. Mas também tem a questão do Super Speedway, que proporciona já esse tipo de situação muito mais do que em qualquer outro tipo de traçado. E eu acho que até o meio do ano essa questão aí está resolvida, o pessoal tá aprendendo um pouquinho melhor aí a dosar essa questão aí das três chegadas, né? É isso daí, Gustavo Fu, bem analisado mesmo. Então ficou assim, ó. A corrida foi vencida pelo Ryan Reed, segundo Case Kane, terceiro Austin Dillon, quarto Brad Keselowski, que é um monster participando, em quinto Brendan Gaughan, Case Kane também, né, outro monstro aí participando, em sexto Scott Lagasse Jr., em sétimo Joey Gacy, em oitavo Garrett Smithley, em nono William Byron, em décimo Harrison Holtz. O campeonato, né, aqui da categoria então, né, que começa agora, Ryan Reed lidera 47 pontos, Brendan Gaughan segundo 38, Elliott Sadler terceiro 33, Scott Lagasse Jr. em quarto com 31, Matt Tifton em quinto com 31, em sexto Dakota Armstrong com 31 pontos. Tá vendo, Jardão? Dessa vez aqui deu pra falar certinho, não teve cagada nenhuma aqui na lista. Depois que aprendeu... Ah, com o tempo você vai acostumando, então vai acontecer uma coisinha aqui outra, mas tem que perdoar, viu? Sem problema nenhum. É. 3 anos fazendo isso, não aprendi ainda. Depende da alfafa que a gente come, sabe? Puro tem que comer alfafa. Na realidade é que eles mudaram o site para esse ano, né, cara? Então era uma página para classificação, uma página para posição, uma página para não sei o quê. Agora tá tudo em uma só. Então eu fiquei meio perdido aqui na hora de abrir. Falei, ué, que porcaria é essa, cara? Eu tava lendo na parte direita, mas aparecia na parte esquerda. Mas faz parte. O amigo aí acessa o site nasca.com, vai ver só como tá facinho entender. Próxima etapa também, marcado no mesmo dia, né, da Truck, aqui que eu vi, dia 4 de março, no Atlanta Motor Speedway. Mas... É hora dela! A Copa Monstro, NASCAR Monster Cup. Joey Logano já começou meio que agitado essa semana, uma vitória lá no Clash em Daytona, hein, seu Jarbas Camargo? Então, a Ford, ela tem um pacote muito forte para esses super speedways, para as pistas de 2,5 milhas, que é o caso de Daytona e Talladega. Então, aí você imagina, nós já temos 2 carros da Penske que andam bem, mais 4 carros da Stuart Haas, né, que eram da Chevy e agora são Ford. Então você imagina como que fica isso aí para Joe Gibbs, que anda de Toyota, e para Hendrick, que andam de Chevrolet. Os caras tão chegadores, Dani. Tem que abrir o olho. Bom, o Clash, então, a gente só vai falar rapidinho aqui, né, porque depois a gente vai concentrar nas 500 milhas de Daytona. Joey Logano venceu, Kyle Busch foi o segundo, Alex Bowman o terceiro, Danica Patrick, aleluia, chegou entre os 10, quarto colocada, Kevin Harvick quinto, Brad Keselowski sexto, Chase Elliott sétimo, Daniel Suarez oitavo, Chris Busch o nono e Jamie McMurray o décimo, entre 17 pilotos que competiram, né, no Clash. O Clash teve um baixo número de inscrições, menos do que no ano passado, inclusive, acho que ano passado foi uns 20, 21, se não me engano, algo assim, né, mas foi meio esvaziado. Aí o senhor McMurray venceu o primeiro Duels, né, Jarbão? Sim, é uma prova relativamente tranquila, né, Dani, porque a galera não arrisca muito, né, o Duel, no caso, ele serve para definir assim, ó, a ordem de quem vai largar na fila de dentro da Daytona 500. Então, McMurray venceu, então ele ia largar liderando a segunda fila, né? Seguido de mais uma galerinha aí, que daqui a um pouquinho eu vou ver. Ó, Brad Casella foi o segundo, Kevin Harvick quarto, Trevor Bene, né? Kevin Harvick terceiro, Trevor Bene quarto, Rick Serrano Jr. foi o quinto e o Kyle Busch foi o sexto. Certo. Né, que os duels, eles servem para definir, no caso, o primeiro duel define o lado de dentro, a ordem de chegada é a ordem onde você vai largar. E o segundo duel define o lado de fora, né, onde que você vai largar. E aí o isso, né? E o qualify, né, a classificação, ela só define a primeira fila, né? É, líder e vice-líder, né, em Daytona. Certo. Mas foi essa ordem mesmo, né? Quem venceu foi o McMurray e o Austin Dillon, né? Isso. Eles ganham o troféu, tudo bonitinho, né, Gerbão? Não tem. Apesar de valer como uma classificação, o troféuzinho tá garantido, né? Com certeza, né? Até porque é uma vitória que tem um significado. Apesar de ser uma prova extra-oficial, tem patrocínio, tem uma grana envolvida. Então, vale a competição. Vale você vencer essa corrida. Certo, mas aí me tira uma dúvida, Gerbão. Então, por que que hoje no grid de largada, né, tava o Chase Elliott em primeiro, cara? Porque o Chase Elliott, ele fez a pole na classificação. O que acontece? Geralmente, a pole define, em outras corridas, define o posicionamento de cada carro, certo? Certo. A pole em Daytona, todo mundo disputa, mas só define a primeira fila da Daytona 500. Quem fatura a pole lá no Qualify, larga na frente. Quem é segundo colocado, né, vai largar ao lado do pole. Os duels, o vencedor vai largar na segunda fila pelo lado de dentro, tá? E o vencedor do duels 2 vai largar na segunda fila pelo lado de fora. E assim é definido, entendeu, Dani? O primeiro define todo mundo. Eu peço para você explicar, viu, Gerbão? É que eu peço para você explicar para o amigo ouvinte por quê. Ele está acostumado com a regra, tudo bem. Mas vem aqui. Se os caras venceram e ganharam o troféu, por que não saíram na pole? Porque tem a pole também de Daytona, que define, né, a primeira fila, como o Gerbão está explicando aí. Aí o restante vem nesse embalo aí dos duels. Exatamente. O seu posicionamento do duel vai definir onde que você vai largar. Se você larga no primeiro duel, você vai largar pelo lado de dentro. No segundo duel, você vai largar fechando as demais filas pelo lado de fora. É assim que funciona. É, são aquelas nuances, né, que a NASCAR tem, diferentemente da maioria das categorias, né, do automobilismo mundial, que faz dela também tão interessante aí. Mas agora é a hora de falar dela. Rapaz do céu, eu nunca fui do céu ao inferno tão rápido numa corrida como eu fui nessas 500 milhas de Daytona. Ai, agora é. Gente, você continuar ouvindo isso é por sua conta em risco. Porque já foi um quebra-pau eu e o Gerbão aqui antes do programa entrar no ar. Porque o Gerbão hoje tá impossível! O Gerbão, a mulher dele, vai ter que prender ele com um coleira na grade hoje de casa e botar os cachorros pra dentro e deixar o Gerbão tomando conta do quintal. É mais fácil o Gerbão pegar um no dente que falar mal do buchão, do buchinho dos cachorros. Mas eu vou começar com o Gustavo, eu vou deixar o Gerbão quieto na dele aí agora, né? Vou segurar ele até o final do programa. Na hora que faltou um minuto, fala, Gerbão! Acabou! Ô, Gustavo do céu, Gustavo, 4 horas de corrida, vitória do Kurt Busch, meu amigo. Quem esperava isso, Gustavo? E que festival de Big Ones, hein, cara? Pois é, apesar de ter um pouquinho mais de controle aí, pessoal, da Monster Series, a gente teve ali uns bons Big Ones ali que deu uma ceifada ali no pessoal que prometia chegar na frente e brigar aí pelo finalzinho, né? Mas o que eu posso dizer é que foi disputado, né? Foi as 3 etapas, elas foram bem disputadas, né? Foram mais, digamos assim, foi uma corrida muito mais movimentada do que daquele sistema antigo, né? Que realmente era o que se esperava com essa mudança. Mas houve um controle muito maior, né, do pessoal ali, eles souberam administrar um pouquinho melhor a questão aí desses três dessas três chegadas, digamos assim, né, dessas três partes da corrida. E foi bem interessante ver o comportamento nas voltas finais que antecediam cada segmento, né, vamos dizer assim. E diferente das outras categorias, teve um ponto ali, principalmente no final, né, que o pessoal acabou deixando de adotar um pouco a segunda linha, né, porque estavam divididos ali em duas até três linhas, né, e no final ali o pessoal começou a tentar ir partir para uma linha só, né. E nesse final aí, em especial, a gente já tinha uma condição de combustível que estava influenciando um pouco. Ali teve alguns pilotos que acabaram caindo fora da disputa, tipo o Martin Truex, o Kyle Larson, né? E o Logano, que eu achei que ia chegar, que ia vir um pouquinho mais forte, ele talvez, ele, por tentar poupar um pouco o combustível, ele acabou se distanciando demais e perdeu a chance dele, né? Gustavo, só pegando um gancho, não sei o que você falou, eu tava de olho no Logano, eu achei muito estranho ele começar a ficar, né? E eu falei, meu, ele vai tentar fazer como ele já fez em outras vezes, né? Inclusive em corridas valendo chase e tudo mais, agora são playoffs, né? Eu percebo que ele tenta deixar o pessoal ir na frente, dar uma poupada e vir com tudo, mas às vezes ele perde o time, né, cara? Exatamente. Ele sai que nem uma louca ultrapassando, de repente um cara entra na frente e ele tem que reduzir. Aí passa um turbilhão de carros na frente dele, né? É, sem falar que dessa vez em especial ele se ferrou porque teve muita gente que acabou com problema de combustível e tinha ainda questão de retardatário no meio, e na hora que ele ia partir, ele pegava o vácuo de um, e aí quando vê tinha um carro lento demais na frente dele, e com isso foi se distanciando ali o pessoal, o Kurt Busch, o Chase Elliott, né? E foi que no a duas voltas do final ali o Buchão tomou a frente e correu pro abraço ali. Foi praticamente os dois ali mais próximos. E foi uma surpresa. É, foi. Porque na real, se tu for ver, ele é um carro forte, né? Um carro da Haas, que já tava despontando aí com um bom acerto. E é um dos caras que tinha se livrado do grosso das confusões aí. Que vou deixar pra vocês aí falar sobre as confusões, que fica mais interessante. Bom, pelo menos eu consigo rir um pouquinho. Você tá esperando, né? Você já sabe que já rolou aqui. Bom, é o seguinte, eu não vou deixar o Jarbão falar, né? Vou ficar falando aqui até o final. Falta aí 13 minutos de programa. Mas teve vários big ones, né? A corrida E claro, o Jarbão tem uma forma muito peculiar de ver Big Ones quando se trata de Kyle Busch, né, essas buchetes aí do inferno, tá? Com todo respeito ao Kyle, né, que não merece esses torcedores aí, mas tudo bem. Mas, Jarbão, cara, narra esses momentos táticos aí da corrida, né, essa época aí, esses Big Ones, né, em que o Kyle Busch mirou na equipe toda e levou ela junto. Como que foi isso daí, cara? Então, eu gostaria de fazer um comparativo, ok? Eu não quero jogar nada, tipo, nós aqui no Fórmula Fu, nós temos as nossas torcidas, entendeu? Mas eu vou deixar as torcidas de lado e vamos fazer uma análise técnica. Calma, durante o Clash, Jimmy Johnson teve alguns problemas com a curva 4. Puta que pariu, lá vai ele falar do Jimmy Johnson no Clash, caçamba. Cara, errou. Dani, você vai entender onde eu quero chegar. Numa dessas, você lembra que no Clash Jimmy Johnson rodou e levou o Kyle Busch, certo? Ai, certo. Tadinho do Kyle, eu nunca vi nada pra ninguém. Kyle não, Kurt, perdão. Levou o Buchão lá no Clash, certo? É tudo. Ele bem, deu tanta sorte, né? Que ganhou a corrida, tá vendo? Não, calma. Vamos botar um pininho no i aqui. Ó, o Jimmy Johnson é tão foda que até se ele bate em alguém, o cara ganha a corrida. Interessante. Então, mas... Toque de Midas. tem o toque de Midas e tem o toque de merda. Perdão, telespectador. Mas acontece pelo seguinte. Durante o Clash, muitos carros sofreram na saída da curva 4, mas principalmente Jimmy Johnson, que no momento perdeu o carro, acabou levando o Kurt Busch, e num outro momento acabou indo sozinho e acabando com a própria corrida. Ok? Então a Hendrick tinha sim algum problema com a saída da curva 4. Tá? Hoje o que a gente viu no caso do Kyle Busch foi um pouco estranho. De repente tenha sido turbulência de algum carro. Sim, Kyle Busch é estranho. O outro é ruim pra cacete. Sei lá se foi turbulência de algum outro carro, mas tem que lembrar que lá no Clash, outros carros sofreram tal qual o Jimmy Johnson, só que o Jimmy Johnson acabou sofrendo mais, porque acabou tirando um e depois saiu sozinho da corrida. Entende? Gente, o que a gente tem que deixar claro aqui, deixando as torcidas de lado, é que temperatura e vento interferem demais num carro, principalmente no Super Speedway. Ó, por Deus, Dani, pelo amor de Deus, deixando as torcidas de lado, uhum. Interfere demais, sim. Né? Uhum. Olha lá. Por Deus, deixando a torcida de lado, o buchinho tem explicação. Pronto, continua. Então, mas eu tô dando uma explicação pro Jimmy Johnson também. Por quê? Ó, vou voltar até um pouquinho mais, se você quiser. Você lembra, eu vou puxar, ó, vamos ver. 2013, eu acho, tá? 98. As trucks da Red Horse, inclusive Paludo, aliás, Red Horse não, da Turner, inclusive Paludo fez a pole, tá, pra corrida da truck em Daytona 2013, ok? Na saída da curva 4, do nada, completamente do nada, Miguel Paludo rodou e deu de frente no muro interno. Depois eu puxo aí e boto no YouTube pra quem quiser ver. Cara, saída da curva 4 tem uma rajada de vento que pode acabar com o piloto. Eu acredito que foi isso que aconteceu com o Jimmy Johnson no Clash. Puta, que defendeu o Jimmy Johnson. É, Kyle Busch hoje, na entrada da curva 3. Tipo uma formiga no asfalto. Eu não sei se foi no asfalto ou algum pneu se entregou, mas ele rodou, levou o Matt Kenseth, levou o Jimmy Johnson. E aí, cara, a zoeira pegou solta. Nós somos amigos, nós nos tiramos do direito de zoar. Ok? Isso é verdade mesmo, a gente zoa bastante. Se fosse na época da antiga equipe, eu ia falar: não sou seu amigo, não, mas do Jarbão eu sou. Não, mas assim, ó, galera, é uma coisa sadia. A gente tira uma onda com um e outro, mas a gente põe os pinos nos is. Pô, foi isso aqui que tirou, ou foi assado, mas sabe? Brincadeira sadia, entende? Mesmo que fosse time, fosse futebol, sabe? É saber brincar, então isso é uma coisa bem legal e a gente tem que levar isso pra vida inteira. E é, isso mantém um bom relacionamento. Deixa eu avisar o seguinte, quem tava lá no WhatsApp, né? O buchinho começou a rodar, ou seja, ele tava na metade da rodada, não tinha batido ninguém ainda, o Jarbão já tava lá. Foi pneu! Né? Mas tudo bem. É. Não, na metade da rodada era tu que tava dizendo, ó, tinha que ser, levou toda a equipe. Daí tem que ainda levou. Bueno, viu? E botar não, peraí, coisa, não. Pô. É culpa não, do pneu. Não, ainda levou o Taylor Júnior junto, cara. É culpa do pneu, é culpa do vento, é culpa de não sei quem que tava do lado. É culpa do trevo de quatro folhas que estava virado para noroeste? Ah, a gente tira de algum lugar. Eu não sei de quem foi a culpa. Eu só sei que tinha de cara olhando feio pro buchinho lá no box. mas olha, rajada de vento na saída da curva 4, a gente já conhece. Vite Paludo. Certo? Agora, Jimmy Johnson foi vítima igual. Na saída da 4. Agora, na entrada da curva 3... É muito estranho. Então, eu... vamos deixar a torcida de lado. Sei lá, alguma coisa aconteceu ali. Não sei se foi turbulência de algum carro, que acabou levando o Jimmy Johnson por consequência, mas que foi estranho, foi. Eu não acho muito estranho, é coisa de NASCAR. O cara perdeu o carro e saiu levando todo mundo, né? Então você não pode cometer o mínimo erro lá, sei lá, o cara teve uma dor de barriga ali, uma pontada. Quando você mexeu a mão, já foi, cara. Vai todo mundo junto. Yeah, a gente saiu como amigas. Mas aí que tá, aí que entra uma coisa legal, Dani, que é o seguinte: ah, oval é tudo igual. Não é. Filho, como uma rajada de vento no lugar errado, você já era. Isso é NASCAR. Os caras não acreditam quando a gente fala que, pô, os carros são sensíveis à temperatura. Dependendo de onde o vento sopra, muda o carro. E todo mundo acha que o carro que fez a volta 200 é o mesmo carro que fez a volta 199. Não é. Principalmente se o tempo estiver nublado, filho. Mas é bom. Manda o cara assistir Dias do Trovão, então. Pega lá o cara que era o chefe explicando o lance da aderência de um NASCAR pro Tom Cruise lá, que era o Coltrico, que ele vivia, era o Harry, né, o chefe de equipe, né, que virava para ele e falava: ó, seguinte, você corria na Indy, né, no Open Wheels, como eles falam lá, tá? Então, lá, os pneus tinham o dobro do tamanho e o carro metade do peso. Aqui o carro tem o dobro do peso e os pneus metade do tamanho, meu amigo. Então, cara, é assim, é aquilo, sabe? Quem conhece a fundo a categoria, entende. É muito fácil eu estar sentado aqui no sofá e dizer: ah, os caras ficam rodando de um lado para o outro. Claro, você não faz ideia de para que direção o vento está soprando lá na hora. Cara, isso faz uma diferença que chega a ser não digo inexplicável, mas é surpreendente. Então, eu não sei, eu acredito, sei lá, posso estar falando uma bobagem. Logo nós vamos descobrir, e talvez tenha sido um pneu, como pode ter sido a própria cagada do Kyle Busch que levou o Jimmy Johnson junto. Pode ter acontecido. Nossa, ele admitiu que pode ter sido uma cagada do Kyle Busch, porque na hora da corrida no WhatsApp, né, ele sentado na televisão dele, como ele acabou de falar aqui, né, foi pneu! Aí depois ele argumentou outros problemas lá na frente. Então, porque do Kyle Busch foi pneu. Aí eu falei: cara, calma, não chegou ainda a informação oficial. A gente, sem saber, não tem como afirmar. Entendeu? Claro que naquela hora o torcedor aflora, né? Solta o grito de guerra e buchinho pra cá, buchinho pra lá. A gente sabe como é que funciona isso. Tá? Ali o coração fala mais alto, Dani, mas uma zoeira sadia, não? Não, eu acho legal essa zoeira. E o pessoal tem que aprender a zoar, viu, cara? Porque tem um pessoal que zoa pesado. Do momento que você zoa eles com o mesmo peso, eles ficam de biquinho pra você, vocês já perceberam isso? Né? Então, às vezes, os caras têm que saber zoar. É zoeira, cara. Tá aí, o Jarbão usou o outro, né? Inclusive, eu já chamei o Gustavo de palhaço hoje na transmissão, que foi me zoar o Jimmy Johnson, né? Porque o bicho não perde uma chance, né? Gustavo, você também é buchete, né, Gustavo? Eu torço pro Caio Busch. Ai, esses gaúchos. Cara, por que o Caio Busch tem que ser? Tem tanta torcida no Brasil, bicho. Que título não é. Eu posso dizer uma coisa pra você? E vão combinar uma coisa também, né? Aqui pra cima. Parece que o Jimmy Johnson não tem isso. O Jimmy Johnson, ele é um cara tão cerebral. Olha, podem me corrigir se eu tiver errado. Galera, eu aceito numa boa. Eu adoro, eu quero que cheguem pra mim e falem: não, é por causa disso. Mas parece que o Jimmy Johnson, ele joga a carta certa na hora certa. Ponto. Sabe? Extremamente cerebral. Já o Kyle Busch não. É aquela coisa mais faca no dente. Eu vou pra cima. Se bater, bateu. Se não bater, eu ganho. Bom, ou sei lá, eu fico em segundo. Uma coisa, Jarbão. O Jimmy Johnson tava fazendo aquela corrida cerebral e maestral. Vocês gostam de ver porra louca com faca no dente? O Jimmy Johnson saiu lá de 39º e chegou na liderança. E era um dos caras com chance de ganhar se não fosse aquilo, né? Eu tenho que tirar o chapéu pro Johnson, porque você sabe como ele lê uma corrida como ninguém, entendeu? Então não é demérito do Jimmy Johnson, né, não ser porra louca. É mérito dele não ser porra louca. Não por ser fã dele, eu falo isso, mas por ser o cara, entendeu? Bom, mas deixa eu dar aqui as posições, que a gente tem que encerrar, que o tempo já era. Kurt Busch então venceu a prova. Segundo, Ryan Blaney. Terceiro, AJ Amendinha. Quarto, Eric Almirola. Sexto, Paul Menard. Quinto, Paul Menard, né, perdão. Sexto, Joe Logano. Sétimo, Case Kenny. Oitavo, Michael Waltrip. E nono, Matt de Benedetto, né, de Benedetto. Em décimo, Trevor Bayne, né. Poucos carros cruzaram a linha de chegada, hein, pra NASCAR, quando era pequena, coisa de 25 carros. Kurt Busch então lidera 56 pontos, segundo Ryan Blaney com 44, Joe Logano em terceiro 43, Kevin Harvick o quarto 42, em quinto AJ McDiggle 39, e em sexto Eric Almirola com 37 pontos. Então o Kurt Busch aí já se garante praticamente nos playoffs. Então é isso. Gustavo, a gente já vai se despedindo, né? Porque tá chegando aqui o fim do programa. Tá na hora de nanar, acordar na segunda-feira, né? E curtir ainda um pouquinho de feriado que tem. Um abração, Gustavo! É isso aí, valeu pessoal, um abraço. Passou um pouco da dependência agora. E bora pro próximo final de semana. Tamo aí. É, a falta, né, de corrida tava demais já, ainda bem que voltou. Jarbas Camargo, aquele abraço. Obrigado, Dani. Obrigado também, Gustavo, mais uma vez por esse programa maravilhoso que a gente faz aqui. E é isso, cara. Nós sabemos brincar, a gente tira uma onda com um com o outro, mas é uma coisa mútua, assim, de muito respeito. Isso é bem legal. É isso que a gente tem que manter pra vida. Tá ok? Um forte abraço, até a próxima. É isso daí. E só dar um recado aqui, cara, se você não gosta de certos narradores ou gosta de outros narradores, faz favor de não ofender aqueles narradores que estão trabalhando pra gente, porque se o narrador antigo não tá mais lá, algum motivo há, entenderam? Então, eu sei de paixões, eu sei disso, eu sou muito fã, por exemplo, do Edgar Melo Filho, mas deixa o Thiaguinho fazer o trabalho dele direito, deixa o Edgar fazer o trabalho dele direito lá, tá? Se não é pra ajudar, também não atrapalha não. Tá bom? Porque quando não tiver mais a corrida, vai ter um bando de marmanjo aí chorando que não tem corridinha pra ver na TV. Tá bom? É isso daí. Gasolina na veia, galera! It's Friday.